Espírito Santo, com palavras não sei dizer, com atitudes não sei descrever a importância que tens pra mim. Espírito Santo, amigo, Pai, consolo.